Portal do Arrocha. Chama, neném. Vem com o malote, vem. Não tive como ir pra cidade, fazer faculdade pra virar doutor. Eu cresci no roçado, no meio do gado, no interior. Com 12 anos eu era vaqueiro, seguindo velhos passos do meu velho pai. Usando bota, perneira e gibão, porque a tradição vai onde a gente vai. Usando bota, perneira e gibão, porque a tradição vai onde a gente vai. E se a vida é passageira, quero passar correndo boi. Se a vida é passageira, quero passar correndo boi. Se a vida é passageira, quero passar correndo boi. Se a vida é passageira, quero passar correndo boi. Chama, neném! Alô, Thiago! Bruninho Mega Produção! PQ, o Barbieri! O melhor de Candela! Vem com o malote, vem! Chama! Não tive como ir pra cidade, fazer faculdade pra virar doutor. Eu cresci no roçado, no meio do gado, no interior. Com 12 anos eu era vaqueiro, seguindo velhos passos do meu velho pai. Usando bota, perneira e gibão, porque a tradição vai onde a gente vai. Usando bota, perneira e gibão, porque a tradição vai onde a gente vai. Só no passo, vai! Se a vida é passageira, quero passar correndo boi. Se a vida é passageira, quero passar correndo boi. Se a vida é passageira, quero passar correndo boi. Se a vida é passageira, quero passar correndo boi. Chama, neném! Sabia Records, Érico Sapateiro, o melhor de FSA. Como diz o meu avô, cavalo dado, não sai os dentes. Chama, neném!